Humiliza-se e perdoa aquele servo integralmente da sua dívida muito grande. Mas aquele mesmo servo, a caminho de casa, encontra um subservo que lhe devia 100 denários, 100 dinheiros, uma quantia que equivalia em 1983 a apenas 30 cruzeiros. Fora perdoado de 30 milhões e agora estava exigindo uma dívida de apenas 30 cruzeiros. O seu subservo ajoelha-se e lhe roga: tende piedade de mim. Aguarda mais um pouco e te pagarei toda a dívida. Mas ele, pegando pelo pescoço, lhe diz: paga-me o que me deves. Se tu não podes, ele envia-o para a prisão junto com sua família. E os outros servos que acompanharam tudo aquilo vão até o grande rei e lhe dizem o que se sucedera. Ele o convoca e lhe diz: servo mau, eu te perdoei de uma quantia tão grande, não fosse capaz de perdoar de um valor tão pequeno o teu semelhante? E manda-o lançar na prisão e deixá-lo na mão dos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes de coração as pessoas que vos ofendem. Vejam que é exatamente isso que o Cristo nos diz, que estamos sendo perdoados de débitos muito grandes. Vocês já deram uma olhada no passado? Vejam, os livros de história não narram verdadeiramente como foi a história. Nós temos a oportunidade de ler nos livros e nos encantamos com os grandes impérios das grandes nações, com o Império Romano, com o Império Bizantino, com o Império Otomano, com as grandes guerras, e achamos aquilo muito bonito. Nos esquecemos que foram todas conquistas ao fio da espada, ao preço de sangue. Pessoas que tinham suas propriedades, suas terras, eram tomados, mortos, assassinados, tinham suas propriedades queimadas, as mulheres violentadas, todo o ouro, todas as joias eram levadas, as guerras eram motivadas pelos tesouros. Milhares de anos de atrocidades. Nós não somos anjos ainda. Então, não nos revoltemos quando temos oportunidade, porque aquele que nos ofende está nos dando oportunidade de dizer: eu já posso passar por essa prova, eu já tenho aqui o meu passaporte para um mundo melhor. Porque aquela pessoa é, sim, o instrumento para o nosso aprendizado, para a nossa elevação. E nós aceitamos passar por aquela prova. Como é que é, Nazareno? Questão 258 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec interroga se os espíritos programam, planejam a sua reencarnação, as provas, porque tem que passar. E os espíritos dizem que sim. Não são todas as provas, mas boa parte delas nós aceitamos antes de reencarnar. Então, se eu programei aquilo porque sabia que aquilo ia ser a chancela, a oportunidade de reparar o erro, de mostrar que eu mereço ser perdoado, porque eu também perdoei, não fiz como servo mau, mas fui grandioso, magnânimo, fui generoso e misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, temos oportunidade. E se nós aceitamos passar por aquela prova, que importa se foi a fulana, se foi a beltrana, se foi a cicrana? Eu programei, eu aceitei passar por aquilo. Por que eu vou ficar revoltado com aquela pessoa em especial? Ela somente foi instrumento, meus amigos. Porque se nós não merecêssemos, não precisássemos passar por aquela prova, Deus não permitiria. Ele só permite porque temos aquele aprendizado para fazer. Ele não está tão preocupado com a nossa veste, porque o nosso corpo é apenas uma vestimenta. Deus nos dará quantos necessários forem. O Espiritismo vem proclamar a imortalidade da alma, matar a morte. Por que vamos ficar revoltados? com o credor que vem apenas.